Tô a fim de voar, fazer a boa, pra onde o vento soprar, pro. E o tempo que sobrar é só pra tirar sua roupa, beijar sua boca. Louca, perde o sono comigo, te obrigo a curtir o sol como domingo. Dia lindo pra se perder com tecla, sap, WhatsApp. Só liga o som, deixa rolar um WhatsApp gringo. Olha só que gringo, tô me sentindo em Nova York, primo. Como na vida elas descem, sobem. Damn, I love a bad bitch, that's my fucking problem. Não vou deixar que roubem minha brisa. Cê só de camisa com a foto do Isa. Provoca minha Lisa, nossa, nem precisa. Não vamos pra casa, só liga e avisa. Me beija como se me amasse, fode comigo como se me odiasse. Ah, se o mundo acabasse, hoje acabaria com o classe. Como se me amasse, fode comigo como se me odiasse. Ah, se o mundo acabasse, hoje acabaria com o classe. Ah, se toda vez for assim tão bom, acordar e te ver com meu moletom. Me chama pra outro enquanto toma vinho, fica toda solta, encanto no caminho. Chega por cima, me retira ação, você rebola, eu sinto a respiração. Morde o ouvido, sabe que já ganha. Eu gosto quando você abre se assanha. Tá difícil eu me comportar, agora eu acelero sem me controlar. Te beijar é o que eu quero, tá marcando touca. Eu sempre peço outra, te deixo solta. Cara de safada, se fazer de santa ajuda. Acabo tranquilo, tipo Dalai Lama Buda. Seguro seu cabelo, nosso fogo chama bruta. Nós somos um modelo de um novo Kama Sutra. Me beija como se me amasse, fode comigo como se me odiasse. Ah, se o mundo acabasse, hoje acabaria com o classe. Como se me amasse, fode comigo como se me odiasse. Ah, se o mundo acabasse, hoje acabaria com o classe.